O primeiro crime de morte na madrugada deste sábado foi registrado por volta de 1h30. O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi acionado para um deslocamento até a rua João Batista Frígola, esquina com rua Cláudio Coutinho, no Parque Morumbi 2, a menos de 100 metros do destacamento do Corpo de Bombeiros daquele bairro. O atendimento era para uma vítima de ferimento por disparos de arma de fogo. Os próprios bombeiros ouviram pelo menos 7 tiros sendo disparados. No local foi constatado que o homem atingido já se encontrava em óbito. O local então foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Com a chegada da perita criminal ao local, o corpo foi periciado e constatado que a vítima não tinha nenhum tipo de identificação. As perfurações totalizaram 7, distribuídos em 5 nas costas, uma no tórax e outra no braço. No braço, uma tatuagem com os dizeres Vida Eterna. Ele foi encaminhado ao necrotério do IML para procedimentos de necropsia e identificação. Alguns colegas da vítima o identificaram como Johnny ou Jonathan, conhecido pelo apelido de Dodô, mas nenhuma informação sobre a verdadeira identificação da vítima foi repassada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.